Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Esse é o piloto do Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres. Não, meu amigo, aqui o negócio é diferente. Nós estamos em dois no presente momento, mas a equipe vai ser maior. Nesse podcast, vamos ensinar você, jogador, a maximizar, combar, apelar, torturar a mente do mestre e, no processo, criar um personagem épico. Com uma história épica para o seu mestre aproveitar e fazer uma aventura épica. Mestres, esse não é o seu lugar. Vá lá para o Fate Masters. Eu sou Fábio, também conhecido como Mr. Mickey do Fate Masters. Hoje estamos só eu e o Alex. Olá, humanoides. Aqui é o Alex. 20 anos de RPG, me apaixonando por Fate a cada dia mais. É isso aí, gente. A equipe ainda vai ser maior, a gente já tem pessoas. E essa primeira gravação houve alguns incidentes que eles não puderam participar. Mas pode crer que ainda vai ter mais gente nesse podcast. Então a gente está começando Rolando Mais 4, que é o podcast para você, jogador, que quer entender o que é o Fate, por que ele é tão legal. Então vamos à primeira pergunta: por que jogar Fate? Bom, eu vou respondendo agora para você, né? É praticamente um bate-bola entre nós dois aqui, do que está acontecendo. O que eu acho muito bom do Fate, o porquê se jogar Fate, é a sua simplicidade e a sua maleabilidade. Ele é muito fácil de ser manobrado, né? Se você tem um livro que você gosta, uma série, um anime, uma história na cabeça, uma ideia, ele é muito fácil de transformar isso em um RPG. A grande sacada do Fate é a simplificação da coisa. E eu acho que isso é o principal motivo pelo qual as pessoas devem conhecer o Fate. E para você, por que jogar Fate? Eu gosto do Fate numa coisa só. É o poder que ele dá para você, tanto jogador quanto mestre, e aqui no caso principalmente você, jogador, de interferir na história. Ele é muito simples, ele te dá uma grande quantidade de mecânicas, de possibilidades de você mexer na história. Você tem muita coisa, desde os aspectos e tudo mais, que você vai ditar coisas que vão influenciar no cenário. Você pode, por uma frase, dizer que existe uma sociedade. Você pode modificar até mesmo toda a mecânica do sistema apenas determinando uma única coisa. Você pode, como a gente já brincou no Fate Masters, você pode ter a queijomancia, o cara que invoca magia utilizando queijos. O próprio uso do Fate Point, né? Ele altera a realidade como um todo ao teu redor. Isso é muito interessante. É, isso ele te dá uma mecânica muito, muito simples para fazer essa coisa. Só para ver, por exemplo, tanto de cenário que já saiu, tanto de coisa que tá saindo. Todo mês você tá ouvindo cenário novo, Kickstarter novo lá, principalmente quem acompanha as notícias de fora. Tem muito cenário surgindo, muita coisa acontecendo no Fate. Eu costumo brincar que enquanto em outros sistemas as pessoas elas criam combo, no Fate as pessoas criam cenários. Mas é isso mesmo, a gente tem feito. Quem vê, por exemplo, até eu mesmo tenho feito muita adaptação de cenário, até porque é super rápido fazer adaptação de cenário. Isso para o jogador até é interessante. Ah, mas eu quero, por exemplo, jogar com o MacGyver na era medieval. Ok, você tem as formas de você, talvez não o Angus MacGyver, mas você pode criar um personagem que é um MacGyver naquele cenário. E falando para o jogador, é muito legal o Fate no sentido de que ele é uma narrativa bastante colaborativa, né? Até na ideia da montagem, você lendo o Fate Core, você percebe que a ideia é você e seu narrador e o grupo se juntar para definir o que que vai ser aquela aventura, né? Qual é a história vai ser contada, né? Isso mesmo. Tanto que muitos dos cenários que a gente vê lá fora tem questão de você pegar estilos. Por exemplo, eu vou falar alguns cenários aí do Worlds of Adventure, que é de graça, é pay what you want, ou seja, pague o quanto você quiser lá no site drivethruRPG.com. com o Psyche Gym e o que saiu essa semana, o Nest, uhum, eles têm essa questão de que você pode chegar com o Nest e combinar. Ah, mas, por exemplo, o Nest é aquela coisa do... meio aquele filme Hulk, a lenda do Capitão Gancho. Ah, mas eu quero pegar uma coisa assim. Ah, eu quero pegar uma coisa mais Crônica de Nárnia. Não, eu quero pegar uma coisa mais sombria, de tipo, a pessoa cair na real que a infância era uma mentira, ou alguma coisa assim. E você pode, e com isso, os mestres jogadores vão ajustando aventuras, até o próprio cenário, pro o que elas querem jogar. Então, por exemplo, eu faço uma aventura de Nest, é diferente do que um outro grupo vai fazer de Nest, um outro grupo vai fazer de Nest. Cada um vai pegar, embora as regras em teoria sejam as mesmas. Exatamente, é. O Fate, ele tem essa abertura muito grande, e como eu falei, ele é muito maleável, né? Ele é muito fácil de se manobrar, às vezes até em contraponto de outros sistemas que são muito fechados. Outro dia eu vi uma discussão num fórum, na rede social, de alguém comentando se você não fica frustrado quando depois de jogar Fate vai jogar outro sistema e você não pode ser aquilo que você quer ser. Um dos meus jogadores, quando eu mostrei Fate pra ele, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou, cara, eu posso montar o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Sim, a verdade é essa. A liberdade tá ali. Como eu já falei, obviamente, claro que você vai criar limitações para aquela história que você quer contar, né? Mas, de modo geral, o limite do seu personagem tá diretamente ligado à sua criatividade. É isso mesmo. Se você, jogador que tá ouvindo a gente, tá estranhando, é porque muita coisa que acontece em Fate depende, por incrível que pareça, do que o mestre, do que o jogador define. Vamos pensar, por exemplo, em D&D. D&D, a pessoa pega, por exemplo, os dois livros de Forgotten, ou de Eberron, ou de qualquer outro cenário que valha. Em geral já vem construído, existem essas cidades, existem esses reinos, existem essas coisas. Não, no Fate muita coisa que vai acontecer é o teu personagem que dita. Então se você diz, por exemplo, lá nos seus aspectos, a gente vai falar sobre isso mais pra frente em outras edições desse podcast, mas nos seus aspectos você diz, eu sou filho do rei do reino não sei da onde. Cara... você já criou esse reino, já existe ele no cenário. Você acabou de dar ao mestre um reino, um rei e todos os seus súditos. Você só por afirmar isso, você já jogou lá uma coisa. Totalmente, já pôs tudo aquele conjunto de informações e cenário e tal. E eu vou dar uma coisa que é tão absurda. Essa, jogador, você vai se assustar porque até os mestres se assustam quando veem isso. Você pode provocar uma mudança completa de regras através dos aspectos. Exatamente, você pode quebrar o paradigma da regra, né? Pode falar, você pode. Opa. Então, por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho o meu cenário de desenhos animados, que é uma adaptação, eu falo que é uma adaptação descarada do Toon, que é um RPG de desenhos animados, para Fate. Só que ele me permitiu fazer um negócio que eu nunca tinha conseguido fazer, criar uma adaptação de uma cilada para Roger Rabbit em RPG. Porque o Toon, ele era rígido para desenhos animados. Então você não conseguia encaixar um personagem humano. Ele normalmente morreria em dois tapas. Aí o que acontece? Você joga lá. Lógica de desenho. Beleza, o próprio humano pode utilizar aquilo. Uhum. Todo mundo tá passível ali. Ele iguala muito os jogadores, né? Ele tem essa coisa muito legal. Eu falando como jogador, eu recentemente montei um personagem pra Supers e os aspectos dele me levaram pra uma ideia completamente diferente que eu tinha iniciado, né? E esses aspectos, eles me deram uma direção muito forte e mudaram muito o sistema, o ambiente em que o meu personagem estava inserido, né? Porque o aspecto nada mais é do que uma frase, que normalmente ela tem que ser ambígua, mas a gente vai comentar isso mais à frente. Mas essa frase, ela vai servir muito para te guiar como você vai interpretar esse personagem, né? Não só isso, ele pode determinar uma série de outras coisas, mas sim, a gente não pretende aprofundar aspectos aqui, até porque a gente vai ter um podcast só sobre aspectos e totalmente voltado para o que o jogador precisa entender de aspectos. A gente já falou bastante tal, já falamos um tanto sobre como, o porquê jogar Fate e tal. Ah, existe uma pergunta que as pessoas. Ok, a gente tava falando muito. Muito dos pontos positivos e tal. Agora vem uma pergunta. E por que não jogar Fate? Tipo, quem não deveria jogar Fate? Quem, tipo, vai olhar pra Fate e falar, que é isso? É, quem não deveria jogar Fate é uma pergunta até um pouco difícil, vou dizer. É, eu acho que o Fate ele não se enquadra para o jogador que está procurando regras muito bem definidas, né? Limites muito bem delimitados. O Fate ele está mais para o jogador que está a fim de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de conseguir caminhar para onde ele quiser. É, fazendo uma comparação no mundo dos jogos, né? É, hoje em dia a gente tem muito jogo sandbox. Eu diria que o Fate ele é muito sandbox. Ele é um RPG onde você vai caminhar para onde você quiser. Se você não está a fim desse tipo de jogo, se você quer um jogo onde as regras vão estar mais do teu lado, vamos dizer assim, vão direcionar mais as suas ações. O feito não é para você. É, por aí mesmo. Uma coisa que eu acho também é assim, se você tá partindo da ideia que vai ser uma arena, a não ser que o teu mestre proponha isso pra Fate, vamos fazer um jogo de arena em Fate, ou seja, todo mundo se pegando de pau. Se você tá naquela de, ah, eu vou criar o guerreiro mais poderoso da mesa, eu vou criar o mago mais poderoso da mesa, eu vou tudo isso, Fate não é pra você, Apesar de, deixa eu infelizmente. só te interromper, apesar de ser possível, né? Isso é que é interessante. Apesar de ser possível, mas não é a pegada do sistema. A verdade é essa. Não, não é a pegada. O Fate, ele não é voltado para você fazer o teu personagem brilhar mais do que todo mundo. A ideia é colaborativa, tanto que o Fate prevê mecanismos onde o jogador às vezes pega o papel de mestre, de certa forma, vamos dizer assim. Ele toma para si o destino do seu personagem. Ele assume controle sobre o que vai acontecer com o personagem e como isso pode de repente adicionar novidades na trama. A gente vai ver isso, por exemplo, mecânica como ponto de destino, sucesso a um custo e outras coisas mais. A gente tá falando isso, mas a gente vai chegar, vai ter uma série só explicando os detalhes de regras que são úteis para você melhorar a história e melhorar as chances do seu personagem em uma aventura de Fate. É porque o Fate ele está muito mais voltado na ideia de contar uma história, né? Contar a história épica, seja através de ações realmente grandiosas do seu personagem, ele fazendo um ataque poderosíssimo ou destruindo uma coisa muito importante, ou baseado nas suas falhas, nas suas fraquezas, naquilo que te atrapalha, né? É, exatamente. A questão do aspecto, né? A questão dele ser ambíguo, o quanto ser fraco pode ser épico, né? Isso que eu acho que é uma coisa que é muito forte Então, no isso é uma Fate. coisa importantíssima. A gente fala. Então, o Fate é um sistema que normalmente ele parte da ideia que todo mundo ali tá querendo contar uma história conjunta. Então, se você vê cenários que tem, por exemplo, muito. Eu gosto muito de citar os World of Adventures, não só por eles serem serem nesse esquema de pague o quanto quiser, inclusive nada, você pode baixar gratuitamente. Mas porque tem muitos deles que são muito legais. Então é tipo, você não tá sozinho. A história não é só sobre o seu personagem. Não é só sobre. Ah, é sobre o grande grande gladiador Glavius ou alguma coisa do gênero. Não, é sobre a equipe como um todo. Se você vê, por exemplo, um aí dos que é pago e que é muito renomados, por exemplo, Atomic Robo. Ele pica assim a parte de ciência em tal forma que você tem o cara que é o cientista quântico, o outro que é o estudioso de metafísica e o último que é o estudioso das grandes teorias dos grandes antigos. E cada um deles tem um momento de brilhar. Cada um vai ter um momento que vai olhar lá, por exemplo, o cara quântico, ah, mas isso aqui. Ele tá violando a teoria de Heisenberg por causa disso. Aí o metafísico. Você tem que entender que existe uma influência ectoplasmática no seu. Não sei o quê. E o do grande antigo, ele olha assim. Ah, mas você tem que ver, isso aqui é uma aplicação da geometria não euclidiana que foi dada pelos grandes antigos, aos povos, não sei o quê. Então cada um deles está brilhando em um momento. E todos eles estão brilhando juntos. É, e uma coisa importante para o jogador pensar é que essa história ela não é uma história do mestre. Apesar do narrador ele estar ali como papel de guia e ele estar apresentando o cenário e as dificuldades que ele está gerando, essa história também é muito sua, no sentido de que você cria reviravoltas nela, você cria mudanças, você altera a realidade. Uhum. Né? É, isso é importante. Então, se você não tem um senso de colaboração, ou se você espera, digamos assim, que todas as regras estejam explicitadas em um manual gigante de 500 e não sei quantas páginas, onde diz que se o seu guerreiro estiver utilizando uma sunga de borracha por baixo da armadura de metal, ele pode ser atingido por fogo do dragão com maior chance, eu tenho que dizer que, infelizmente, Fate ainda não é pra você. É, eu acho também que se você é um cara extremamente competitivo, Fate não é o seu sistema. Não, definitivamente Fate não é um sistema para grandes competições. Pode rolar tensão entre os personagens, não só pode, como é interessante rolar, mas não deve ser uma coisa do tipo, eu vou matar ele se ele não parar de me encher o saco. É, eu vou devagar rapidamente sobre o assunto. Essa semana mesmo eu conversava com um dos meus jogadores e falava que às vezes as pessoas jogam outros sistemas, porém eles não se encaixam nesse sistema, eles não se encaixam naquele cenário, né? Por exemplo, você vai jogar no Menera é para caçadores. O cara vai sair, vai encontrar ciphers e vai fazer o uso delas e não vai se apegar àquilo e vai voltar para as cidades. Você vai jogar Dragon Age RPG, por exemplo, você vai lutar contra a Prole Sombria, você vai ser um Grey Warder. Você tem que se encaixar naquele sistema e naquele cenário, né, naquela proposta. Então, às vezes, não é dizer que o tal sistema é melhor do que o outro. O que acontece é que aquele sistema não se encaixa no que você quer para jogar. Não é o que vai te divertir. Infelizmente, a gente gosta muito de Fate, mas às vezes o Fate pode não te divertir. É porque você não vai ter o perfil daquele tipo de jogo. É, tem essa. Se você, por exemplo, eu li Dungeon World ele é muito voltado pra quem quer Dungeon Crawl. É pra Dungeon, né? O sistema é isso. É, pra dar a pancada, ir lá bater monstro, invadir... Não é que o Fate não seja feito pra isso. O Fate não é feito apenas pra isso. Então fica aquela coisa de... Se eu não fizer isso, ele fica fraco, passa na cabeça da pessoa que o Fate não funciona, que o Fate não é bom por causa disso. O que eu posso dizer é o seguinte: é possível jogar um Dungeon Crawling com Fate? É. Mas às vezes você vai estar desperdiçando um sistema para isso, vamos dizer assim. Porque você vai ter que criar tantos recursos, tantos extras, mexer talvez com questão de aspectos específicos, façanhas específicas, que de repente não vai ficar divertido, sabe? Pode ser que fique, mas não é tanto a proposta do sistema. Aham. Então. Ok, falamos bastante sobre para quem, vamos dizer assim, quem vai, para quem é o que é, os pontos fortes e fracos do Fate e tal. Por que jogar Fate? O que tem de divertido em jogar Fate? Aí fica aquela pergunta. E se eu quiser começar a jogar Fate, o que eu faço? Bom, eu tenho dois. A gente tem dois caminhos aí, né? Em português, muito bons, que é o acelerado, o Fate acelerado e o Fate Core, né? A gente tem os dois caminhos iniciais. Aham. Ó, gente, só pra constar, apesar de ele ainda não estar sendo vendido fisicamente, e só vai ser vendido fisicamente depois que for entregue pro pessoal que participou do financiamento coletivo junto com a Solar, os PDFs dos dois já estão à venda no site da Solar. É, eu já comprei os meus, já garanti aqui os dois PDFs, mas quando sair o físico eu vou comprar, porque na época eu não cheguei a participar do financiamento coletivo, eu não tive conhecimento na época. Realmente uma falha minha, porque do jeito que eu gostei do sistema quando eu conheci, eu tinha que ter participado desse financiamento coletivo. É, eu já participei do financiamento, já tô com os meus garantidos, tudo. Para quem aí também quiser bastante material para Fate, a dica ainda é também, no presente momento, ainda é buscar as fontes internacionais. Você tem o material todo disponível no site da Evil Hat. A DriveThru RPG, que é o site, vamos dizer assim, o principal site de venda de PDFs de RPG, ele tem muita coisa para Fate, inclusive muita coisa boa gratuita. Se procurar a série Worlds of Adventure, tá todinha na faixa e é cada material melhor que o outro. Você vai ver coisas que você nunca conseguiria imaginar que seriam possíveis de jogar. Tipo, eu falo que os meus queridinhos, por exemplo, é o Nest. Nest é o. Você joga com adultos que de repente que eles sonhavam com reinos imaginários e de repente descobrem que aquele reino não era exatamente imaginário e precisa salvar esse mundo. Você indicaria o Espírito do Século para quem está querendo começar, pelo menos para conhecer um pouquinho do que é o sistema? Olha, ele não é Fate Core, ele é considerado Fate 3. A própria Evil Hat não aconselha muito. Mas é uma boa opção por já estar tá traduzido e tal, e porque ele carrega muito. O que o Fate Core fez de bom é que ele deu uma limpada nas regras do Espírito do Século, nas regras do Fate 3, que não é só o Espírito do Século que tem, você tem o Diáspora, você tem a primeira edição do Icons, você tem alguns RPGs que já foram descontinuados, por exemplo, Legends of Angler, e ele deu uma limada, deu uma lixada, vamos dizer assim, nele, e sumarizou bem as regras. É, eu tô falando isso porque foi mais ou menos o caminho que eu fiz. Eu conheci o acelerado, o Fate Acelerado, eu li o Fate Acelerado, e aí eu percebi que existia o Espírito do Século, e eu sabia, obviamente, que não era na mesma edição, ele se tratava de uma edição diferente, mas eu quis ler porque ali eu aprimorei um pouco mais algumas mecânicas que eu ainda não estava entendendo perfeitamente. E aí, quando eu peguei o Core, ficou muito fácil, muito simples de entender tudo que está ali, né? Porque é exatamente o que você falou. O Core, ele limpou o Espírito do Século, né? Ele ficou mais simples. Não, é, realmente eu concordo. Eu acho que a grande vantagem é que, como Espírito do Século você já tá em português, Exato, já exato. é uma grande vantagem. É porque a gente tem que pensar, né, obviamente, nesse nicho de jogadores que não lê inglês. A gente tem um grande público, obviamente, que lê inglês e RPG é quase que pré-requisito que você aprenda a ler inglês, porque senão você fica para trás. Mas tem um grande público ainda que não lê inglês, né? Não, sim, eu aconselho. Particularmente eu aconselho. Eu considero que não é o melhor caminho, mas é um bom caminho. Para você começar com Fate como um todo e de repente entrar no core. Beleza. Então, como eu tava dizendo, a grande vantagem que você tem é que se você for ver, tá saindo material pra caramba de RP, de Fate lá na gringa. Ó, só pra dar uma ideia, você tem Atomic Robo. Tem um que eu peguei recentemente chamado Demon Hunters, que tá em beta, tá lindo pra quem gosta. Você tava falando, a gente falou de Dungeon World, o cara põe lá explicitamente que as três referências dele, que ele fez baseado em Fate Acelerado, mas ele puxou muita coisa do Dungeon World e do Savage Worlds. É, eu vi, é realmente muito bom, muito bom. Eu vou falar, é lindo, o negócio é muito lindo. É, você tem aí o Atomic Robo, que a gente já citou. Pra quem curte ficção científica, tem, por exemplo, na gringa tem Mindjammer, que é muito legal. Então, você tem toda uma série de cenários que você pode ir lá e pegar. E mesmo assim, se você tá naquela, ah, eu não sei falar inglês, como você disse, tem o Espírito do Século, que inclusive, se você pegar no final do Fate Core traduzido, você tem lá toda uma guia que eles dão pra. Ah, eu vim do Fate 3, o que que mudou? Ah, mudou isso. Então você ainda vai poder aproveitar teu cenário do Espírito do Século e tocar uma campanha usando ele em Fate Acelerado, tanto que tá vindo aí pela Evil Hat o Shadow of Centuries, que é of the Century, que é o final, e o Young Centurions. O Young Centurions, que é mais voltado para acelerado, mas baseado no cenário do Espírito do Século. Eu vou comentar duas coisas em relação a isso. É, uma delas é também não fique acanhado se você acha que não, no, o sistema, os cenários eles não estão te agradando, porque você tem a liberdade de criar o cenário que você quiser. Eu tenho dado um jogo em Fate onde os meus jogadores são caçadores sobrenaturais. Eu tenho um projeto onde os meus jogadores serão uma gangue de bandidos, e aí a gente vai ver para onde eles vão chegar, se eles vão ser uma família da máfia ou se eles vão se tornar assaltantes de banco. Vamos ver o que isso vai dar. Eu e um amigo, nós fizemos recentemente uma adaptação do Final Fantasy VII para Fate, transformando todas as matérias, os equipamentos, tudo em aspectos, em façanhas. Então, se algum sistema, se um cenário desses, ele não te agradou, ou você não consegue ler ele em inglês, não tem problema. Dá para você fazer o seu só lendo o Fate Core, não vai ter problema nenhum. E uma outra coisa também, parece, né, que não vai demorar muito, a gente vai começar a receber muito desses cenários em português também, né, Fábio? Deve ter muita coisa chegando aí no futuro. É, a gente tem essa expectativa de repente a Solar ou mesmo outras empresas começarem a se interessar mais por Fate e ver que existe muita coisa legal, como a gente já citou, você tem Atomic Robo, você tem Mindjammer, você tem Jade Punk, que é uma coisa bem legal para quem curtiu o Avatar da Nickelodeon, e tem uma pegada do Avatar. É mesmo, cara, eu sou mega fã de Avatar, muito, absurdamente. Eu vou, terminando de gravar, eu vou baixar isso aí que você tá falando. É, infelizmente Jade Punk é pago, mas vale cada centavo. O Jade Punk, Não, eu ele vou tem comprar, uma. com certeza. O lance dele é assim, é meio arte marcial, meio. Ele tem um pouco de Avatar. Assim, pelo que eu li, tem um pouco de Avatar, tem um pouco daqueles filmes do Bruce Lee, do Jackie Chan de época. Você tem Chansha, que já é uma coisa bem mais pra Tigre e Dragão, Clã das Adagas Voadoras, essas paradas. E você tem uma cacetada de outros cenários menores e cada coisa mais louca que a outra. Por exemplo, você tem dos World of Adventures, você tem o Secrets of Cats, que você joga com gatos, literalmente. Parece ser muito divertido, né? Você é um gato e tá tentando ajudar a salvar seu dono, né? Uma protegida, seu dono. Parece ser muito legal. É, fora os financiamentos coletivos que já saíram, algumas coisas que ainda não foram publicadas, mas que já estão com, já foram, passaram por financiamento coletivo, tipo, eu tenho um que eu tô, que é o do Strays, que é uma premissa similar ao Secrets of Cats, mas é aquela coisa do cachorro que tá lá longe e tem que correr atrás da criança e no meio do caminho tem que proteger ela sem ela saber. Isso é muito legal para mostrar como o Fate é aberto, né? Ele vai desde Cyberpunk a Toon, né? Como você mesmo faz o Toon, e sem se perder, sem perder a sua origem. É, isso é muito legal. Então você vê que é muito amplo e tem muita coisa interessante por aí. Mas assim, eu particularmente digo que para começar com Fate é aquela história. Os dois PDFs, assim, o acelerado, um deles pelo menos, ou acelerado ou básico, e depois o céu é o limite. O céu é os materiais. Porque você vai pegar coisa aí, você vai tipo. A gente mesmo, toda vez que sai um. A gente no Fate Masters, ou na comunidade, ou aqui no Rolando Mais 4 também vai começar a fazer. Toda vez que a gente vê um cenário novo, a gente olha e fala: cara, por que que a gente não teve essa ideia antes? É verdade, né? Tava ali tão fácil, tão na cara. Você vê coisas, por exemplo, como o God and Monsters, que você joga literalmente com um deus. Tem também o A4C, que é muito legal para quem curtia Spelljammer. Do D&D, a premissa é bem no nível do Spelljammer. Viagem planar, assim, Viagem espacial. espacial, lance bem assim mesmo. Então Esse. você vê que tem muita coisa interessante acontecendo no Fate. E é como eu disse, você vai pegar ele, vai arrumar os dados, tal. Se você não se preocupem, se vocês não tiverem os dados Fate, quando a gente for entrar em sistema de regras e tal, a gente vai dar um. Eu vou explicar umas dicas aí para você se virar sem ter os dados Fate, que são umas dicas que eu carrego da época do Field. E na pior das hipóteses, hoje em dia, pelo menos a minha mesa usa muito, você tem o APP, né? Você tem É, o o Fate rolador de Dice. dados. Fate Dice. Funciona muito bem, perfeito, dá para jogar. Então não existe muita desculpa para não jogar Fate. Não jogar Fate, exatamente. Ok, a gente já falou bastante assim, como eu disse, é um piloto e tal. Então falta apenas a gente falar sobre o que que vem no futuro Do Rolando Mais 4, né? A gente falou bastante sobre por que fez, por que não fez. E o que que a gente está pretendendo falar? A partir do próximo do nosso próximo podcast, a gente vai começar uma série de criação de personagem, onde a gente vai dissecar cada uma das partes da ficha para você entender direitinho o que que você precisa saber na hora de criar, como você pode aproveitar legal isso, como você pode até combar para deixar o teu personagem assim, quando tiver aquele momento, você falar: mestre, agora é a hora que eu vou. Vou abrir a caixinha aqui e vou explodir tudo. A hora que você vai falar: agora é a hora de detonar a bagaça. Aí é a hora que você vai falar e chegar e falar: mestre, é agora, agora. Agora eu vou mostrar por que meu personagem é animal. É, porque a proposta pra frente, né, nessas séries é permitir ao jogador construir seu personagem, conhecer as mecânicas, né? Fazer aquele pa... A gente vai fazer aquele papel que o narrador faz normalmente quando tá ensinando Fate para alguém, né? Eu vou tentar. O Fábio, ele é muito mais versado em Fate do que eu tenho pouco tempo no sistema. E apesar de eu praticamente a minha vida inteira narrar, eu joguei pouco, mas eu vou tentar fazer o papel de você, jogador. Eu vou tentar ver as dificuldades que um jogador pode ter ao montar uma planilha, ao jogar Fate, dentro de tudo isso que a gente vai falar aí, né? Então, vai ser uma série que a gente vai destrinchar cada parte das regras que são envolvidas na criação de personagens, explicar o que que são os aspectos, as perícias, as façanhas, o que que são os pontos de destino, recargos, extras e tudo o que está ali na ficha. Talvez exceto a parte de estresse e consequência que vai entrar quando a gente explicar as regras propriamente ditas. E vamos encerrar, a proposta é encerrar essa série com um exemplo de mesa de criação de personagem. Vai juntar toda a equipe do Rolando Mais 4 e cada um de nós vai criar um personagem para um cenário que vocês que conhecem, estão ouvindo a gente, já ouviram Fate Masters, vão lembrar desse nome, que é o Lavaporeta. Sim, vão ser personagens na nossa Latinoamérica steampunk. Muito divertido, né? Vai ser muito legal. Terminada essa série, a gente está com uma segunda proposta aqui de série. Na nossa proposta inicial, são três séries e depois O Céu é o Limite. A segunda série é uma introdução às regras, ou seja, terminada a ficha de personagem. Ok, a gente criou os personagens e vamos para o jogo. Como funciona as regras do Fate? Eu preciso saber. Como é que eu faço para atacar? Como é que eu faço para me defender? Como é que eu faço para escalar um muro? Como é que eu faço para cavar buraco? Como é que eu faço para atrapalhar o meu adversário ou ajudar meu aliado? Tudo isso vai estar envolvido nessa parte. Também vamos explicar, por exemplo, mas e os níveis de sucesso? E se eu falhar no teste, o que que acontece? E vamos explicar também algumas mecânicas bem mais avançadas do Fate, que é a parte de desafios, disputas, conflitos, que é uma parte que às vezes até para alguns mestres tem uma dificuldade de saber como lidar com isso. Como usar isso dentro do jogo, né? Se os mestres têm dificuldade, imagina os jogadores. Às vezes ele não sabe como propor isso ao mestre. E para terminar essa série, essa primeira parte, vamos dizer assim, do Rolando Mais 4, a gente vai ter uma série que é auxiliando na narrativa. Aí a gente vai começar a aprofundar como o jogador pode chegar e propor novas coisas para a campanha e para a aventura baseado no que ele tem na ficha dele. Como ele vai, por exemplo, aproveitar pontos de destino para modificar o cenário, aproveitar as coisas para ele. Como seus aspectos são importantes para criar a trama do personagem, a trama da campanha. Porque, por exemplo, você disse lá, como a gente mostrou no início, você criou um reino só porque disse que lá na ficha que você é o filho do rei. Mas você não criou apenas isso. O mestre pode olhar e falar: se ele é o filho do rei, eu posso colocar uns assassinos do conde malvado que vai querer tomar o reino. E colocar o irmão dele, que é um grande filho da puta, Você criou todo o reino na realidade. Você criou desde o pai dele, o rei, aos seus avós, os seus irmãos, toda a plebe ao seu redor. Você criou uma cidade. Você levou... Quando você escreveu na sua ficha que existia esse lugar, você levantou ele literalmente do chão naquele mundo, né? É, você pôs essa possibilidade para o mestre usar, tanto a teu favor como, ah, ele é o filho do reino tal, então ele é uma pessoa honrada, não sei o quê, quanto com, entre aspas, contra você. Ah, os assassinos do duque malvado foram enviados para matar você de modo que seu irmão, que é apenas um peão na mão do duque, vai se tornar o rei no seu lugar. Isso a gente vai falar, como o Fábio já falou, a gente vai falar com muito mais detalhes mais pra frente, mas é exatamente isso, é como isso pode gerar complicações para o seu personagem e como isso pode te impulsionar a fazer coisas boas com o seu personagem, né? É isso mesmo, você não tá só querendo, não tá só se salvando, se safando, porque enfeite também, você só ficar se safando é chato. Você fica fraco, para falar a verdade. Se você é um personagem muito safe, se você tá muito na zona de conforto, você se torna um personagem fraco para o jogo, fraco para a história. É como aquele protagonista que não faz nada e quem faz é o cara que fica ajudando ele, sabe? E é isso, a gente vai mostrar para você como isso tudo vai fazer você criar um personagem extremamente épico, interessante, importante para a trama, que vai ficar muito melhor também na mão do mestre que saiba, como a gente diz lá no Fate Masters, roubar, trapacear e tornar a vida desse teu personagem um inferno, para que ele possa também tem uma história épica para ser contada. Então, gente, esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai encerrar por aqui. Vocês viram que a gente não entrou muito ainda em regra e tal, porque a gente vai. É complicado a gente fazer um sumário legal de regras em tão pouco tempo, principalmente se você quer aproveitar toda a potência do cenário. A gente vai dar sugestões para você fazer coisas no nos próximos podcasts, quanto à criação de personagem, as regras e tudo mais. Então a gente preferiu não entrar agora, porque a gente vai dessecar isso bem direitinho para você, jogador, para você chegar, a hora que você sentar na mesa, mas começar a falar, você falar, ok, eu sei que o que dá para ser feito. Você que está ouvindo deve estar percebendo que a gente está aqui na beira do abismo e a cada momento a gente bota o pezinho para cair nesse abismo gigante de regras e volta, né? Porque a gente sabe que está só começando, é só o início, ainda tem muito para falar. Então, mas é isso. A gente vai começar a falar no próximo podcast sobre a criação de personagens. E é um podcast que vai ser importantíssimo que até pelo que vocês ouviram a gente falar, a gente falou muito desse termo, que são os aspectos. E isso é importantíssimo de ser entendido em Fate, porque é um dos pilares do Fate. Exatamente, é uma das premissas principais, né? É isso mesmo, então, gente. Por hoje a gente fica por aqui e até o próximo podcast, galera. Fábio se despedindo, quer mandar mensagem aí, Lex? Vou mandar também. Humanoides, foi um prazer estar falando aqui com vocês. Eu quero falar mais e dissecar mais esse sistema, levar mais pessoas a conhecer o Fate, porque é muito divertido, é um sistema muito gostoso de se jogar. Até a próxima e valeu.